Falcão 287, coordenação com controle, após a decolagem, tudo mantém a 3.000 pés. O QNH 1020, autorizado decolagem, pista no 7. Mais um grupo autorizado, táxi, chame na atenção para ingresso. Smeiro, decimal 8, Spring, Copena, 125, decimal 4, 5. Chame na direção para ingresso, pista 17. Então, o Lima, Zulu Golf, versão Vita Hotel Fox, decolou aos 1-9, está livre da inscrição, chama o controle 1-0 do sinal 1. Passou 1-0, está livre da inscrição, Hotel Fox, foi aí. O Golf, autorizado Fox, se chame na interseção para ingresso. Contato radar decolagem, estudo via redação de 1090. Foi 1090, tá forte. Eu estou da redação. Permitiu, muito era forte, tudo era 1090. Lima Zulu Golf, autorizado, ingresso via pista, se teste na cabeceira no 7 lado próprio. Estamos em mais um Golf, autorizado no colégio no 7, o vento no 30 graus, 1, 2, baixo. Mantenha o ponto de espera, o avião 2704. Lima, Zulu Golf, vinculou aos 25, chama o controle Salvador, 2028. Quase autorizado ali, mantém o pistão no zero. Autorizado de decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, no 4 baixo. Obrigado. LS-135, tá bom? 1-755, chame a perna, frequência 118, decimal 95. 295, vai chamar 75, tá bom? 0, decimal 8. 2-0-8, ué. Controle Salvador, Boiana, Zulu 2704, colado na Jamo, passando mil pés, tempo próximo. A 1704, contato radar na colagem, mostrando a frota 326. Após o voo, posição Jama, do Panel 350. Gente, mantém frota 3000 após a posição Jama, subindo ao 350, 1704. Torre Salvador, bom dia, 175, LS, X-ray, fabricado. 1755, QNH 1020, autorizado pouso 10, vento 130 graus, 132. T20, autorizado pouso no 0, bom, 7. Esquema do Lugão, autorizado de destino, superando 060. Passou, apoiando o clima, 060, fazendo 060. Mantenha o ponto de espera, passarelo 2223. Mantenha o ponto de espera, 2223. Alves 33, no controle, 120.8. 120.8.2.2.3. Trulho Salvador, muito bom dia, o passageiro 2223, cumprindo a Arboruno, eleva restrito 3000. Passageiro 2223, contato radar de decolagem, subavia Arboruno, para nível 180. Sem restrições para 180.2223 via Arbor. Voo 1092, deixa para 2010, que ajuste 1020, reforma o tráfego 11 horas, 8 comidas com whisky. Passa nível 060, Charlie 402. Fecho o tráfego, descida para 2000, gestão 020, com 1092. Passa 981, adicione identificação do serviço chegada a bom para nível 060, com ajuste 1020. Sideral 9970, pode ficar a zona 0. Sideral 9970, autorizado. Alinha decolar, pistama 0, vento 120 graus, 129. Alinha decolar 1092, ILS da 1 a 0. 1 a 0 092, cozinha aproximação, agora de pista livre, e só um bug da Cidera iniciando a rolagem agora, caso seja no zero. Sente, 092. Zero 99, decolou 39, chama o controle, 120 do sinal 8. 08, obrigado. 1092, autorizado pouso 10, venha turno 20 graus, 10 mais. Pouso 10, vou 1092. Controle, bom dia, Sideral 9970, tá decolado, mão neném. É possível aprovar neném pra você estar presente? Sideral 9970, contato falando, decolagem subavia, pega mão, além do 340. Subvindão, até o 340, 9970. É possível coordenação para o direto de conquista? Aguarda, passageiro 2223. Aguarda, 2223. Solo aos 42, libera a direita, estilo solo 1, 2, 1, 3, 9. Direita, 2, 1, 9, bom dia. Sente no tráfego, Sideral. Aí o 498 como, eu falo, tráfego 1 a Autorizado direto conquista, muito grato, 2223. Mais um golpe, quem tem mandado é Suíça, Salvador, eu estava encerrado. Para ser um salva, tem voo e alerta de Centro Recife na frequência M2-8, alterna 1-3-5-3. Azul 4-9-1, deixa a via para 2.007, autorizado e alerta, que chega a pista 1-0. Faz isso, permanece 1-0-2-0, reposta estabilizada, segue com o número de reposta. 2-0-0-2-0, reposta estabilizado, azul 4-9-1. Identificação em voo e bom, para que você está chegando a bom, se ajuste em Salvador 1020. Eu chame Centro Recife, a frequência 1-2-6-8, sem paterna 1-2-5-4. 2-6-5, alterando? 1-2-5-4-5, federal 9-0. 1-2-5-4-5. Azul 4-9-8-1, mas diz a sua aproximação. Não, o traço do número na aproximação, o marcador de dano é 1-3-0 de dano speed. Ah, reduzimos para a aproximação final, azul 4-9-8-1. O que o papel está com a tá, comando do mesmo, que é o 4753. É. 4000 pés, ajuste no 020. 49981, no solo é o 54, libera a direita, no posicionamento é o sinal 9. Direita, posição 9, direita, já azul, 4981. Victor SF Fox, vem comigo da posição onde o serviço está encerrado, chama o controle de Aracaju na frequência 120253. Informação. Está autorizado a descer para a rota do pé de 124. 7, Roma 24. Para 2.6, autorizado aí a 2.6, sobre a pista 1.0, Richa, 1.0.2.0, rapaz, está ligado. Suprema 2, passando identificação dessa vez, chegada da MED 1 para nível 050, com ajuste em Salvador, 1021. Oi, Salvador, bom dia, Roma 24, estabilizou com o LS em volta à pista. 24, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 15 nós. Roma 24, livre pouso, pista no zero. solo aos 1-4. Linha esquerda, via hotel, hotel 4 militar, ao estacionar frequência livre. Na 312, dessa vez para 2007, está cruzado em ADS, é o seu da pista na 0, vai lixo na 0, 2-1, a repartição estabilizada. 2-1, vai a repartição estabilizada.